para o sorriso das crianças, para as nossas mãezinhas, para nos lembrar das belíssimas praias do meu querido Ceará. Nossa vista não tem culpa, a mediunidade também não tem culpa, ela é neutra. Apenas nós somos pessoas vivendo um mundo de prova e expiação e claro que aqui vamos ter algumas dificuldades. Normal, mas vamos também ter experiências belíssimas de êxtase espiritual, como experimentou Santa Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, que se recriminava porque ele queria ficar sempre meditando e tendo aquelas experiências indescritíveis com Jesus. Mas tinha que pregar o Evangelho. E ele às vezes se culpava porque adorava estar em contato com Cristo. São João da Cruz, tantos outros médiuns, Joana d'Arc, Francisco de Assis lia o pensamento dos seus seguidores, assim como Chico Xavier também. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos nos dizem as entidades venerandas, quando Allan Kardec interroga qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo, ou seja, de exemplo e de guia, e eles respondem, Jesus. Ora, meus amigos, Jesus foi o maior paranormal que a humanidade já conheceu, o maior médium de todos os tempos. Tinha mediunidade da clareaudiência e da clarividência, ele conseguiu ouvir e enxergar os espíritos. Ele tinha mediunidade de efeitos físicos, procedia curas com seu alto poder magnético, promovendo a cura instantaneamente. Ele tinha mediunidade de efeitos físicos, levitou caminhando sobre as águas na direção dos discípulos. Mediunidade da profecia, da precognição, profetizando tudo que iria suceder. Jesus foi o médium por excelência, o médium de Deus, diria Eurípides Barçanufo, outro grande apóstolo sacramentano, que tanto nos honra de ter nascido nas terras brasileiras. Médium de bicorporeidade, de bilocação, assim como São Vicente de Paula, aliás, como Santo Antônio de Pádua, São Vicente de Paula era mentor de Eurípides Barçanufo. Uma mediunidade raríssima, fazendo partos no meio das matas, socorrendo enfermos em lugares distantes, aparecendo materializado o seu espírito. Então, a mediunidade bem trabalhada de Joana de Ângeles vale por duas encarnações. Bezerra de Menezes chega no mundo espiritual e as pessoas estão cantando e chamando o seu nome. Ele vai até a sacada e vê centenas de espíritos que vieram prestar homenagem àquele que foram não só médico dos pobres, não, mas, sobretudo, doutrinador, dialogador na Federação Espírita Brasileira no Rio de Janeiro. Então, quantas bênçãos! Espíritos que eram nos inimigos, antipáticos, depois de o trabalharem com o médium, de receberem os fluidos vitais, de poderem melhorar vibratoriamente e poderem ser socorridos pela equipe espiritual, se tornam nossos benfeitores. Dival teve um obsessor durante 27 anos, o Máscara de Ferro. Aparecia-se para Divaldo com uma máscara no rosto. Depois que Divaldo o auxiliou, ele se tornou defensor de Divaldo. Então, na hora que a gente vai trabalhar na mediunidade, pessoal, a gente não vai estar ali prejudicando ninguém, não. Vamos fazer o bem. Vamos estar fazendo bem aos espíritos sofredores, parentes nossos que desencarnaram, que estão sofrendo, suicidas, necessitando dos nossos fluidos para se recomporem